sua parte. Como é que cê teve coragem? Quando eu vi, não acreditei. Saiu do motel que eu já te levei. Não adianta negar, eu tenho como provar. Daquele pau no cu, e em cima da moto, daquele pau no cu, que era tu, que era tu, e em cima da moto, daquele pau no cu, e em cima da moto, daquele pau no cu. Saiu do motel que eu já te levei. Não adianta negar.